Está do inferno, mercado de beleza, alma tão presa pelos roedores do eterno. Queremos a essência humana mais pura, mas depois seja só loucura, nem nada mais respeitemos. Vamos lá,